6:15 na rádio. 125, 1,254,722. É isso aí, galera. Mas vocês não fazem ideia quem é que tá aqui do meu lado. Grande Diego Medina. Rapaz, aperta aqui. Opa! Legal. Opa. E aí, Diego, quais são as novas? Pois é, as novas, né? Tô lançando esse disco agora, então eu gostaria Boa essa música que tocou agora há pouco, é do teu disco novo? É, desse disco novo. Esse disco agora que... Tá certo. E aí, o que você me conta de novo? Bom, que eu conto de novo. De novo? Bem novo mesmo. Ontem de noite eu tava gravando uma música até em casa, que acabou não entrando nesse disco, mas eu pensei, bah, vou na rádio, então vou levar, porque eu queria mostrar pro... Não tem problema, mostra aí, brother, mostra aí. Galera, olha só que legal, uma música inédita de Diego Medina. Vamos lá, então, dispara aí, Figueiredo, música inédita aqui na rádio. 5:60, galera. E aí, Diego, qual é o nome dessa música? Essa música ia se chamar... Legal. Mas curtinha ela, né? É curtinha porque tem mais música, mas vocês não deixaram tocar toda, né? Eu não entendi também porquê. Mas enfim... O locutor aqui sabe o que faz, não é? E tem o Figueiredo ali na mesa de som. É, Figueiredo, isso aí. Estamos juntos trabalhando todo dia aqui nessa rádio maravilhosa que traz Diego Medina e traz tantos artistas pra esse Brasilzão gigante, não é, pessoal? Eu queria até aproveitar e agradecer. Mas aí, Diego, como é que vai ser o trabalho de pós-produção, o trabalho de marketing, o trabalho de promoção desse disco? A princípio a gente tá pensando semana que vem ir pra Guiné-Bissau pra começar a promover esse disco, porque lá o público sempre me acompanhou. Mas, na verdade, eu queria que tu tocasse mais um pouco dessa música, que é importante pra mim, sabe? Ela é bem recente. Infelizmente, nosso tempo tá acabando aqui, Toca só um pouquinho mais, só um pouquinho. Tá bom. Mais um pouquinho então, não tá? Custa, né? Pois é. Tá legal. Dispara aí, Figueiredo, dispara aí. Cuspiu o sistema de som. Meio-dia e 39. Pô, Diego, mas vem cá, é a mesma coisa. Não é a mesma Figueiredo coisa. Figueiredo deve estar de brincadeira com a gente, hein, Figueiredo? Não. Ô, Figueiredo, tu tocou a mesma coisa? Não, cara, vocês não estão deixando tocar a música inteira. Cara. Mas como é que é esse lance? É arte? Não é arte, cara, é que vocês estão de brincadeira comigo, cara. Isso só pode ser isso, que palhaçada é essa, cara. Vamos se respeitar Diego. Não, vamos não nos respeito, respeitar, não, pelo amor de Deus, vamos parar com essa palhaçada. Olha, acho que tem um ouvinte na linha. Alô? Alô? Opa, quem é que tá falando? Cara, vocês vão ficar se atravessando assim, cara. Não tô acreditando nisso. Solange! Opa, fala mais baixo, Solange. É Davi Jardim! Ah, que coisa boa, Davi Jardim, Solange. Alô? Alô, Solange. Eu vou pedir uma música. Claro, pode pedir. Música do Paralítico. Qual? Canção do Paralítico? É uma música muito bonita, uma música pro meu namorado. Tá, Solange, e qual é o nome do teu namorado? Hein? O Padilha, ele tem problema na perna. Ah, pobrezinho. Solange, baixa um pouco o rádio, tá difícil de ouvir, Solange. Aqui, calma muito. Sim, entendi, Solange. Opa, alô? Obrigado. Eu gosto muito deles aí, inclusive apresentadores. Obrigado, Solange, obrigado. Pode mandar mais também. Pode, manda. Legal. E o que eu amo ele. Essa música vem com todo meu coração. Beleza, brigadão. Tchau, Solange, valeu. Entendi já, Solange. Muito obrigado. Obrigado por ter ligado pra cá. Mas então vamos com a canção. Não, vamos com o paralítico. Não. Para aí. Vocês estão cortando minha música o tempo inteiro, não tocou a música inteira. Não, mas respeito. Tá te dando né, um espaço aqui. Não. Oh. Espaço não tô dando nenhum, cara. É isso, não tô conseguindo falar aqui. Que palhaçada é essa, cara? Eu fui tão maltratado, mano. Vai parar com essa merda. Para tu! Para tu, filho da puta! Para tu com isso! Para tu, merda! Filho da merda! Deu pra merda! Que coisa é essa, guri? Merda! Vai ver se vai tocar de novo essa merda! Vai aprender agora como é que você faz essa porra! Figueiredo! Olha aqui, segura essa merda! Eita, merda! Olha aqui, eu respeito! O negócio foi bem feito! Merda, tá doendo! Segura esse cara! Essa merda. Sai fora, porra.